Ó quem tá vindo ali, é o menorzinho com sorriso no rosto. Só porque foi no shopping, lançou um tênis novo. Ano passado foi embaçado porque tava osso. Papai abandonou, mamãe foi que criou. Corri atrás do meu progresso e o jogo virou. Em Deus nós se espelha, a fé move montanhas. A alegria da favela é ver o sorriso das crianças. Eu tô vivendo na favela, eu mato e morro por ela. Todo ensinamento fizeram eu vencer. As tristezas, as cicatrizes que eu carreguei na viela. Obrigado, mas sei que foi por você. Eu tô vivendo na favela, eu mato e morro por ela. Os ensinamentos fizeram eu vencer. As tristezas e cicatrizes que eu carreguei nas viela. Ô dona Priscila, eu amo você. É o Soares do Beach. Só existe um. Não dá.